quem sabe o que é sofrer é quem já sofreu. Quem já trocou tiros com a morte igual eu e sobreviveu. As ações devastadoras da tropa de choque, dentro do IPPS apanhando dos Robocop. Tomando borrachada, na boca coturnada, no corredor polonês pra poder chegar na quadra. Foi por isso, filho da puta, que eu resolvi voltar pra cena, pra bater de frente e ver até onde cês aguentam. Aí negou, firmeza total, mal satisfação 2009. Então nós aqui de novo, vivendo e vivão. Após 5 anos a profecia cumpriu. Não falei pro cê na rua, nós se tromba, tio. Oh, puta que pariu, firmeza, mó felicidade. Poder reencontrar você, fazer um brinde à liberdade. Nossa, me arrepiou, depois de tanto tempo. Pra quem desacreditou, nós de novo pro arrebento. 04 foi aquilo, né? Só sofrimento, mas o mundo gira, dá voltas e sopra vários ventos. Não importa o que nós passamos, deixou de passar. Liberdade conquistada, um reencontro pra recomeçar. Neguinho do rap, pode crer, trutão, firmou o cretinho da calcaia. Na exposição do DBC 157, bloco e carro forte. Seja bem-vindo ao IPPS, mano, e boa sorte. Foi lá, há 5 anos atrás que eu te conheci, na triagem 2, e hoje graças a Deus tamo aqui firmando, no compromisso sincero que hoje é o rap, podendo realizar nosso sonho desde moleque. Lutas, quantas lutas tive que enfrentar, quantos sapos tive que engolir pra poder chegar aqui, onde cheguei sem perder a humildade, sem me deixar atrair pelo jogo dos covardes. Mato, pilantra é mato, e você tá inteirado que no mundo em que nós vivem, cada esquina tem um safado. No teste da guerrilha eu sobrevivi, por cima de trancos, barrancos, eu consegui provar pra muita gente que um detento precisa apenas de confiança pra poder ser alguém na vida. Pra quê? Pra que um exemplo maior que o neguinho do rap? 8 anos no sistema penal e PPS. Por mais que a sua mente possa imaginar, só quem já viveu, só sabe quem já esteve lá. Mas fazer o quê, né? Se esta foi sua sina, graduado, doutorado na faculdade de vida. E hoje tá firmão aí servindo de exemplo, Josinildo, Mário Dutra, espelho, o ex-detento. Ah, quem diria, né? O mundo dá voltas, ontem quem não meteu fé, hoje diz que nós é foda, firme na correria, sem pagar simpatia, na moral, sem essa de monstrão, só faço a minha. Quem diria, os monstros que assolavam as madrugadas tão de volta, só que agora de bombeta e calça larga pra mostrar pros cuzãos, é polvinho covarde, que um ser humano é capaz de regenerar-se. Zé Polvinho, covarde, que um ser humano é capaz de regenerar-se. Tá de ladrão, pelotão, choque, se prepara. Aqui é foda, não tem comédia. Um minuto aqui é igual uma eternidade. Quem planta vento, colhe tempestade. Tá de ladrão, pelotão, choque, se prepara. Aqui é foda, não tem comédia. Um minuto aqui é igual uma eternidade. Quem planta vento, colhe tempestade. O crime é louco, irmão, então não se ilude. Se você não der um vacilo, ele te mata por costume. Eu vi, presenciei várias fitas macabras, enforcadas no lençol, peneirados na coçocada. Estuprador mentindo, pagando de porra louca. Ser cobrado na vassoura até sair pela boca. Cagueta safado, falador atrasalado. Amanheceu esquartejado e na boca um cadeado. Treta de ladrão, a cadeia quebra. Vai subir gaticotã, quebrando o braço, nariz e costela. Cadeia solta, faca e camisa no rosto. Quem tiver inimizado, se esconda dentro do bojo. Tá faltando água, apagou a luz. Bandido indignado, treme as grades, assusta até Jesus. Primário tranca o cu, tenta se esconder. Quando vê a cadeia e peso gritando, vai morrer. Penal é embaçado, a lei do condenado. Escreveu no leu tombou, beijar o chão vira afinado. Na rua bandido se exalta, bate no peito. Louco, pique função, qualquer coisinha senta o dedo. Quando cai na cadeia tá chorando, de canto fica levando pagança de bandido veterano. Tá chorando por quê, moleque? Diz pra mim, quando cê entrou pro crime, não sabia qual era o fim. Esse aí tá fudido, se não tiver apetite, vai servir de empregada pra lavar as corujas do crime. Às vezes eu paro e reflito, fico pensando no que a molecada tá imaginando. Adianta uma droga, compra um oitão, pensa que é um bicho, que o crime é diversão. Troca tiro com os polícia, afoita audacioso, cava a própria cova, morre antes dos 18. Então no frotão, entubado com uma pá de tiro. E aê, cadê seus parceirinhos, seus amigos? Não ouve conselho, pensa que é besteira, só reflete quando tá fudido, puxando uma par de cadeia. O crime é louco, eu venho de quebrada. Dois malucos de folga, um capacete e placa levantada. Os demônios de farda que mata sem dó. O pai de família que por fome puxa um latró. A moleca de 12 que por qualquer trocado se vende pros safados, dos gringos arrombado que vem pra beira-mar. cinema, atrás de pedofilia, pra aliciar criança e fazer filme de pornografia. O menor muito louco, rebelado no motim, o mano que troca tiro com os homens até o fim. Eu represento os loucos, a rua, a favela, os mendigos, a calcaia, a fortaleza bela, a parte tenebrosa que a novela não mostra, a reivindicação do povo sempre sem resposta. O psicopata que mata por dinheiro, o sequestrador que arranca orelha no cativeiro, a voz do excluído, a realidade em forma de rap violento e sem massagem. A realidade em forma de rap violento e sem massagem. Tá de ladrão, pelotão, choque, se prepara. Aqui é foda, não tem comédia. O clima é de tensão, maldade, inveja. Terra sem lei, só quem vive nela sabe. Tá de ladrão, pelotão, choque, se prepara.